passa com essa tristeza que não se disfarça. Essa situação se encaixa. Se um barraco no outro encaixou, esse som é a maneira de dizer o que sou, curtindo esse reggae, esquecendo da dor. A vida nos ensina que se sobrar um, vai faltar um pra alguém, pra alguém. A vida nos ensina que se sobrar um, vai faltar um pra alguém, pra alguém. A vida nos ensina que se sobrar um, vai faltar um pra alguém, pra alguém. A vida nos ensina que se sobrar um, vai faltar um pra alguém. Amanhã isso passa. Se de pai pra filho passou, os negros e os malucos têm a polícia no calcanhar. Eu disse calcanhar. Podem correr, não vão me pegar. Esse som é a maneira de dizer o que sou, curtindo esse reggae, esquecendo da dor.